Bora, peixe! Swing do Papa! Bora, comando! E essas malandras, assanhadinhas, que só quebrau, só quebrau, só quebrau. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Vambora! Essas malandras, vambora! Swing do Papa! Só quebrau, só quebrau, só quebrau. Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui. Pras novinhas da favela, o groove é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Eita, zorra! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Que é isso, mãe? Bota a mãozinha no joelho e senta, senta, vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Oi, oi. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E nas teclas L de camaçaria, ó. Fica pau. Portal do La Rocha. Essa malandra, assanhadinha, que só quebrau, só quebrau, só quebrau. Vem pra favela, fica doidinha, então vem. É agora, hein? E pras novinhas da favela, o vai, vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Eita! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Oh, meu Deus! Assim eu vou apanhar, viu, boi? Eu vou apanhar, hein? Quebra, quebra, e vai. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Tá gostoso! Opa! Olha que isso é papai! Nome da praia Produções, hein? Quem gostou, bate na palma da mão e faz barulho!